sempre. Este é o programa mais curioso e engraçado que jamais ouviram. Falaremos de casos únicos no mundo. Algo fantástico que vos vai deixar pasmados e de boa disposição. Irão rir? Este é The Guinness Award of Better Records. Para começar em grande, vamos à nossa primeira categoria de hoje. As 10 pessoas mais fantásticas e loucas do mundo. Ui, ui. Ui, ui. Vamos conhecer então o incrível Amilcar. O nosso caro Amilcar conseguiu entrar nos nossos recordes por ser o indivíduo mais... concedeu. Está feliz por ser o nosso primeiro recorde? Sim! Tenho muito orgulho em estar aqui, visto como me esforcei imenso para cá chegar, né? Pois o caminhão não me pagava, né? E tive de apanhar a carreira que nunca também cá mais chegava, né? Mas é importante ser reconhecido, pois está claro, não é? Não se sente mal por ter sido considerado a pessoa mais burra do mundo? Claro que não. Há que aceitar aquilo que nós somos. Sim, claro, tem razão. Diga-me, que escolaridade tem? Então, usei na primeira classe, né? E chumbei duas vezes lá, e uma na segunda classe, pronto, né? Eu chumbei várias vezes, em várias classes, não é? E pronto, eu nunca fui muito amigo da sabedoria, não é? Já o meu pai dizia: ah, malandro, e burro, nem uma galinha. Sendo a sua vida escolar um desastre, a que se dedica regularmente, meu querido? Pois eu dedico-me à burrice, né? E a tentar ser mais burro. Ainda é a vida, não é? Ser burro, melhor, burro, melhor. Pois, exato. Vamos agora fazer-lhe umas perguntinhas para provar a sua... Como é que eu hei de dizer? A burrice, né? Esteja à vontade. Pronto, então vamos lá. Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Olha, sei lá, nunca vi o cavalo e Napoleão, né? Só conheço o meu gato. Engraçado, este senhor Amilcar. Seguiremos para a próxima. A Maria tem 12 chocolates e a Roberta rouba-lhe 8. Como foi este problema? Olha, a Roberta devia levar com um samanco no cu para aprender, né, a não roubar. É que eu acho o problema. Terminamos então com o seguinte: quantos planetas tem o Sistema Solar? Olha que sei que o último é o Pontão. E depois temos, né, o Sol, a Lua, que eu vejo todos os dias da minha casa, né? E há Marte e Neptuno, a Terra, não pertence, pois não. Pertence, claro. Obrigado pela sua entrevista, senhora Milcar. Desejamos felicidade na sua vida. Obrigado, nada, homem. Eu fiz como gosto, né? Felicidade também para o vosso programa de televisão. Está cá, em que canal para eu ver? É na 2, né? Não, não. Isto é programa de rádio, senhora Milcar. Vai dar na rádio! É Até bem, então eu vou ver se ouço lá em casa. E seguindo já para o segundo recorde, temos o Sr. Júnior! O Sr. Júnior tem 87 anos e é a pessoa até hoje mais lenta a ser dependente dos pais. O Júnior dorme num berço ao lado da cama dos seus pais e bebe o seu leitinho no biberão todas as noites antes de dormir. Os seus pais também já têm certa idade, mas admitem que adoram ter o seu filhinho junto deles, desde que nasceu. Engraçado, esta família investe bastante nas fraldas desde o filho até o pai. Queríamos muito entrevistar o Sr. Júnior, mas foi-nos explicado pela sua mãe Gertrudes que os horários da entrevista iriam coincidir com os da sua sesta e caso ele não fizesse, iria ficar muito rabugento. Ora, com estes barulhos, só pode ser o nosso caro amigo do terceiro recorde. Rapaz conseguiu entrar nos recordes por ser o homem que mais gosta de bater com a cabeça em algum lugar. Cliente assíduo da farmácia, o seu melhor amigo é o saco de gelo e o seu lugar de eleição é o hospital. Ele confessou-nos que o hospital consegue ser um sítio bem romântico e que na aula de psiquiatria encontrou a mulher da sua vida, a Dona Emília, que adora contar as vezes que o seu amado bate com a cabeça. É engraçado este casal. Sítios tão agradáveis e passamos de imediato para o quarto recorde. Vamos conhecer a pessoa que mais gosta de estar doente. O Tobias! Explicando um pouco da sua vida, já em novo o Tobias achava fantástico ficar doente. No inverno era seu costume passear à chuva completamente nu para apanhar uma valente constipação e gripe de caixão à cova. De caixão à cova. No verão, pelo contrário, gostava de passar os dias de sol estendido, até que a sua pele sofresse queimaduras de segundo grau. Isso tudo porque o Sr. Tobias é um fã de injeções, hospitais, febre e situações que todos nós preferimos evitar. Mas mesmo assim, conseguimos contactar o enfermeiro que nos contou uma das últimas tentativas falhadas de Gaspar. Ora, ouçam. Boa tarde. Queríamos falar falar com o enfermeiro Francisquinho Passos Dias Aguiar acerca do programa de rádio sobre o Gaspar. Hospital Psiquiátrico Manuel Gaspar. Boa tarde. Ah, é o próprio. Sim, sim, já me lembro. Então, eu Gaspar, ontem à tarde dei-lhe a sua medicação e verifiquei a sua boca. Mais tarde, passei e reparei que ele tinha a boca completamente cheia de alguma coisa. Fui a correr e vi que era a medicação de vários dias e ele tinha conseguido juntar o suficiente para que tomar todos os comprimidos ao mesmo tempo e rebentasse com o estômago, sendo assim fatal. E foi isto. Meu Deus! O Gaspar não quer mesmo viver! Obrigado, senhor enfermeiro, por nos ter contado esta breve situação. De nada. Boa tarde. Adeus, com licença. E como falámos de ecografias, falaremos agora de alguém que não pode tirar fotos dele próprio e fica-se pelas ecografias. Isso mesmo! Está a falar do nosso sétimo recorde! O indivíduo que levou mais tempo a não nascer! Isso mesmo! Percebeu bem! Ele ainda não nasceu, mas está vivo! E este mês celebrará, dentro da barriga da sua mãe, o seu 28º aniversário! Espero que a sua mãe comece já a comer as velas para que elas possam soprar na parte dentro. Continuando para o nosso 8º recorde, apresento-vos o Gilberto Evangelho de Jesus. Encontramos este nosso amigo numa engraçada situação. O nosso diretor de programa foi assaltado pelo nosso entrevistado, mas de uma maneira tão simpática que não o quis deixar de fora destes 10 recordes. E por isso, o nosso caro amigo Gil Jesus entra para o 8º recorde por ser o ladrão mais simpático do mundo. Ele está aqui presente no estúdio e concedeu-nos uma entrevista. Vamos lá então! Senhor Gilberto Jesus, diga-nos o porquê de ser tão simpático nos assaltos que faz. Olá, boa tarde. Sabe, a minha família é Jeová e sempre me ensinaram um valor importantíssimo, a educação. E sempre me disseram que com a educação iria chegar longe. E eu achei que minha querida avó tinha toda a razão. Só o pormenor de eu ser educado enquanto estou a assaltar faz toda a diferença. E eu sinto que as pessoas ficam com muito boa impressão minha, agradecendo o facto de eu ser educado para assaltar. Muito bem! Achamos hilariante a sua forma de vida tão incomum e agradecemos pela sua disponibilidade em estar aqui presente. Um beijinho! Tirando partido do meu hobby, não poderia deixar de vos assaltar pessoalmente. Sendo assim, agradecia que não gritassem e tivessem a delicadeza de me entregar os vossos telemóveis e carteiras, por favor, visto que são pessoas muito simpáticas. Mas o quê? Vai assaltar-nos? Agora! Aqui! Em direto! Sim, sim. Obrigado mais uma vez pela entrevista e por serem tão simpáticos. Espero um resto do dia feliz e sucesso nos vossos projetos futuros. Bem-ajam. Amém. Bem, ao seu ofício. Nós é que o convidámos, não é? O nosso 9º recorde é o Dr. Sampaio Delgado Castanho. O trouxe em medicina, mas depressa se dedicou apenas à sua estranhíssima coleção e por isso tem o privilégio de entrar no nosso 9º recorde. O Dr. Castanho tem o hábito de colecionar papel higiênico usado. Ele explicou-nos que este hábito desenvolveu-se ao limpar-se depois de fazer as necessidades e ter adorado a cor e a textura das suas fezes e, segundo ele, o ter inspirado toda a vida. Assim, o Dr. Castanho tem na sua casa várias molduras com papel higiênico usado em vários tons de castanho, combinando também assim com o seu sobrenome. estimados ouvintes, esta coleção, segundo o doutor, terá uma exposição guiada na próxima quarta-feira, pelas 4 da tarde. Para finalizar esta categoria das 10 pessoas mais fantásticas e loucas do mundo, vamos terminar com o Severino Laranjeira, que passa exatamente para o nosso último lugar de hoje, o décimo. Ora bem, o Severino Laranjeira era um jovem normal. Estava a prosseguir os seus estudos na área de conhecimento botânico. Vivia num bairro sossegado e mesmo em frente à sua casa tinha uma tangerineira, né? Segundo ele, o seu relacionamento com as pessoas não estava a dar de qualquer prazer pessoal. Sendo assim, começou a dedicar-se somente à sua tangerineira, com a qual desenvolveu um sentimento inexplicável de amor. Caros ouvintes, se acham que isto é estranho, acho que vou conseguir agora superar todas as vossas expectativas. Após cada ano, o Severino Laranjeira acabou mesmo por se apaixonar pela sua tangerineira, de modo que no mês passado concretizou mesmo o seu casamento, solicitando um padre, trazendo a sua família e realizando mesmo um copo de água. Não conseguimos contactar o Severino, visto que está numa lua de mel em sua casa. Claro, confessou-nos que não quer que haja interferências na sua romântica lua de mel. Sendo assim, não nos foi possível uma entrevista. Apenas perguntámos se estava feliz, à qual respondeu: estou felicíssimo, encontrei o amor da minha vida e agora quero viver a seu lado para sempre. Ora bem, a nossa equipa deseja as maiores felicidades a esta família de Citrinos. E até que a terra nos junte. E assim acabamos a nossa categoria de as 10 pessoas mais fantásticas e loucas do mundo. Esperem, acabo de receber a informação que temos mais um participante desta nossa categoria, sendo então as 11 pessoas mais fantásticas e loucas do mundo. Ora bem, a informação que recebo é de um indivíduo, o senhor Carlo Tino, que entra na 11ª categoria por ser o homem mais machista do mundo. E ele acaba de entrar para uma entrevista. Ora, vamos lá então ter o prazer de o entrevistar. Boa tarde, Sr. Cortino. É com orgulho que entra nesta nossa categoria. Claro, venho defender o meu ponto de vista, que acho, obviamente, ser o mais correto. Diga-me, Sr. Cortino, porquê que é tão machista? Olhe, é porque acho que os homens devem ter todos os direitos. Mas das mulheres não posso dizer o mesmo. Elas só servem para lavar a louça, fazer o jantar, limpar a casa e cuidar das crianças e dos gatos. Percebe? Os homens é que têm o poder. Os homens é que governam o mundo. O senhor Carlo Tino é casado? Sou, pois. E bato na minha mulher todos os dias. E é assim que deve ser. Elas são como doentes terminais ligados a uma máquina. Não sentem nada. E a sua mulher não o deixa? Claro que não. Ela sabe que me ama. Sem mim, não vive. E o que é que acha de casos extraconjugais? Casos extraconjugais? Olha, da parte da mulher, acho impensável. A mulher tem de ser fiel ao homem. Da parte do homem, acho muito bem, desde que elas não desconfiem muito. Aliás, defendo que os homens deviam ter imensas mulheres, como acontece em certos países. Isso seria ótimo, nunca enjoávamos. Ora, muito bem. Obrigado, então, pela entrevista e continuo a defender, então, os seus princípios. Claro que sim. Não tem que ir. Até à próxima. E assim acabamos, então, a nossa categoria de, não 10, mas sim as 11 pessoas mais loucas e fantásticas. Manamana. Manamana. Manamana. Just a second. It's for you.